Bom dia, estamos aqui na cidade de Rio Doce, na Escola Estadual Maria Amélia, começando mais um programa da rádio Solta Sapo. Da onde sai a água que a gente bebe aqui em Rio Doce? Nascente. Tem algum outro lugar? Poço. Tem alguma situação desafiadora para as guerreiras e guerreiros do Rio Doce aqui nessa região? Hidrelétrica Risoleta. Prende. Então já é. Ninguém quer falar, agora eu vou botar a minha voz no ar. Eu tô cansado de ficar cansado. Eu quero dar um pontapé na Samarco. Manda embora esse rejeito. Que agora eu quero ver dar jeito nessa lama que tá lá no fundo do rio. Aqui eu não tô vendo sorriso. Eu quero tirar o concreto da parede. Agora eu vou botar minha rede. Botar a minha rede estilo pescador. Enquanto eu tô fazendo esse rap com amor, eu vim viajando lá de bike. Na estrada vou fazendo meu freestyle. Eu vou fazendo a minha história. Fazendo a minha parte, eu sigo na memória. Eu vou fazendo a minha parte. Jogando meus malabares. Passei governador Valadares. E vou fazendo assim na rua minha arte. Eu vou fazendo assim na rádio Solta Sapo. Agora no trilho a gente vai fazer o ato. Vamos parar esse trem de vez. Agora meu parceiro, eu não sou burguês. Sou da rua, eu vim de lá do jacho do chão. Tá ligado, eu sigo no mundão. O meu coração já tá apertado. Enquanto meu parceiro, o povo tá cansado. O povo tá cansado, tá cansado de massacre. Agora eu vou fazendo assim meu freestyle. Eu vou fazendo a minha história no Rio Doce. Eu vou cortando essa mata como uma coisa. Não adianta essa marca vir prometendo mil e umas coisas, porque as famílias que foram perdidas lá não tem dinheiro que eles estão dando agora que vai comprar. Então o sofrimento das pessoas não adianta dar 40 mil, 100 mil, 50 mil, que não vai fazer diferença nenhuma. E tem mais um detalhe também, a Samarco está fazendo, para a reconstrução das casas, eles estão fazendo bloco de rejeito. Assim, as famílias que vão seguir a vida depois de acabar isso aqui, vão ter a lembrança para sempre, né, dessa tragédia, de pessoas que morreram, tendo a casa concluída com os blocos da tragédia que acabou com a vida de muitas famílias. Esses blocos, então, vão construir as casas com as a própria lama tóxica. Os blocos, calçamento, tudo é com isso. Nossa. Tudo. Eu sei porque tem um tio meu que faz e ele até cortou, ele recebeu o maquinário para fazer tudo para receber e acabou que não vai fazer, porque ele falou que é sacanagem, né? As pessoas viverem assim com os blocos de uma tragédia que aconteceu com eles. Com certeza.